Ouça agora na Antena Web Panorama Agrícola. A seguir, chega toda a informação no Antena News. Panorama Agrícola para 30 de janeiro de 2012, segunda-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá, amigo ouvinte, está no ar o Panorama Agrícola de segunda-feira, 30 de janeiro, lua nova. De quem tá apaixonada, que me entrego pra você. Na mesa de som estão o Márcio Peixe e o Eduardo Maia. O ditado de hoje é: ninguém precisa de um amigo da onça. Confira no Panorama Agrícola desta segunda-feira: prejuízo com estiagem passa dos 510 milhões de reais. Para combater a estiagem, irrigação, açudes e cisternas. No espaço da mulher, apesar da crise, como ficar de bom humor. E o mercado agrícola traz a balança comercial do agronegócio catarinense. Uma dica que pode mudar o seu dia. Atenção você, produtor, tenha um seguro Proagro sem problemas. Comunique imediatamente ao banco a ocorrência de qualquer evento causador de perdas superiores a 30% da receita prevista inicialmente para a sua safra. E comunique também a ocorrência de perdas antes da colheita. É hora das notícias. O oeste de Santa Catarina é a região mais fortemente atingida pela estiagem. 83 dos 91 municípios já decretaram situação de emergência. No oeste estão localizados 36% dos 193 mil estabelecimentos agropecuários existentes no estado. Na região oeste de Santa Catarina moram 874 mil pessoas, 28% da população rural catarinense. Os problemas e as perdas decorrentes da estiagem avançam dia a dia. Considerando apenas as atividades em que tem sido possível realizar estimativas mais abalizadas sobre perdas, os prejuízos na agropecuária catarinense já somam 510 milhões de reais. Os produtos com maiores perdas são milho, soja, feijão e leite. O levantamento é da EPAGRE CEPA. Outros produtos importantes também sofreram perdas, como frutas e hortaliças e a piscicultura de água doce. A pecuária em geral também enfrenta problemas. A produção mais prejudicada pela falta de chuvas é a do milho. Somadas às perdas de produção nos grãos e no milho silagem, elas representam 62% do total de prejuízos. Nos municípios que decretaram situação de emergência, as perdas do milho variam de 5% a 80% da produção esperada. No caso da soja, em termos médios, os percentuais de perdas ainda são menos significativos que os observados no milho. Os municípios afetados pela estiagem apresentam perdas de produção que variam entre 5% e 70% da safra da soja. A produção de leite também sofre repercussão em função da estiagem, já que a região oeste responde por 73% da produção estadual de leite. As perdas nos municípios afetados variam de 5% a 65% da produção normal. Os municípios mais afetados pela estiagem são os das regiões de Maravilha, Xanxerê, São Miguel do Oeste, Dionísio Cerqueira, Palmitos e Chapecó. Vem aí as informações do mercado agrícola. As informações hoje são sobre o comércio internacional de produtos do agronegócio catarinense referente ao ano de 2011. Os Estados Unidos, a Argentina e o Japão aparecem como os principais clientes de produtos do agronegócio catarinense durante o ano de 2011, seguidos por Holanda, China e Alemanha. Dos principais itens exportados por Santa Catarina, em ordem de importância, tem-se a carne de frangos, o fumo, a carne suína, o complexo soja, madeira e obras de madeira, papel e papelão e móveis de madeira. Já os principais itens do agronegócio que o estado de Santa Catarina importa são pescado e crustáceos, papel e papelão, óleos e gorduras vegetais e trigo. A China está se consolidando como o principal fornecedor de produtos do agronegócio importados por Santa Catarina. No ano de 2011, além da China, o estado adquiriu produtos do Chile, da Argentina, dos Estados Unidos e da Alemanha. Esses os principais países dos quais Santa Catarina importa para o agronegócio. As informações sobre o agronegócio catarinense são da economista Márcia Cunha Varasquim, da Epagri Cepa. Começa agora o Espaço da Mulher. Saúde, beleza, orientação, educação, informações que podem contribuir com o seu bem-estar. Olá, você está de bom humor hoje? No Espaço da Mulher nós falamos sobre a serotonina, um neurotransmissor cerebral que tem influência direta no nosso humor. Estar triste, alegre, com baixa ou alta estima e vontade de fazer as coisas pode ter relação direta com a produção e recaptação de serotonina pelos nossos neurônios. Apenas um médico pode lhe dar o diagnóstico correto e o medicamento adequado, se necessário, mas o Panorama Agrícola pesquisou uma série de alimentos que auxiliam na produção de serotonina e, em função disso, acabam ajudando a melhorar o humor das pessoas, o meu humor, o seu humor. Entre os alimentos que auxiliam na produção de serotonina estão os chocolates. Mas cuidado, prefira sempre os mais amargos e com maior quantidade de cacau, porque senão você pode ficar de bom humor, mas engordar muito. Legumes, nozes, carnes magras, leite e iogurte desnatado, queijos brancos, frango, atum, banana, alho, sementes de gergelim, cereais e arroz integral e as frutas em geral. Também a soja, o tomate, o salmão, o espinafre podem ser alimentos que vão nos dar saúde e bom humor. Esforce-se diariamente para estar sempre de bom humor. Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. Conversamos com o secretário da Agricultura e da Pesca, João Rodrigues. Gostaríamos de uma avaliação sua, secretário, sobre a estiagem e as medidas que o governo do estado está tomando. Bom, primeiro nós já tomamos todas as medidas e agora estamos implementando as ações anunciadas, aguardando a liberação dos recursos do governo federal, para que possamos, obviamente, executar o processo de perfuração de poços artesianos. A nossa previsão é perfurar aproximadamente 500 poços artesianos que serão distribuídos proporcionalmente a todos os municípios atingidos pela estiagem. Estamos adquirindo já os distribuidores de adubo líquido para distribuir por município. E o programa Juro Zero para a construção de cisterna já está liberado os recursos para que os produtores possam construir cisternas com subsídio do juro por parte do governo do estado. Então, estamos aí colocando em prática, são medidas efetivas e definitivas, não paliativas, somente para essa estiagem. Parece certo, secretário, que investir em cisternas e açudes é a principal saída para a estiagem? É a principal saída para armazenar a água, para abastecer os animais, suínos, bovinos, enfim, é a melhor alternativa. E depois os projetos de irrigação, nós estamos também pagando juro para aquisição de equipamentos de irrigação até 5 hectares, que é possível o produtor acessar para instalar em seus açudes. Nós vamos incentivar também um grande programa de açudagem para ampliar os reservatórios de água em todas as propriedades rurais. Secretário João Rodrigues, o senhor está lançando o programa Terra Boa, Troca-Troca, no ano de 2012. Que informações o senhor teria para o ouvinte? Bom, nós assinamos os contratos hoje com a Fecoagro e estamos disponibilizando já nos próximos dias, obviamente, o apoio para a distribuição de milhos no programa Troca-Troca. temos aí a distribuição de calcários para poder atender as necessidades dos produtores, o kit forrageiro, o programa Juro Zero com 10 milhões de contrapartida do Estado, o subsídio do seguro agrícola para as lavouras de Santa Catarina, e agora nós vamos também entrar com o seguro agrícola para a produção de maçã. Estamos discutindo junto com o governador Raimundo Colombo e também com os produtores de maçã aqui do nosso estado. Então nós vamos ampliar todas as ações visando melhorar a vida do produtor rural. Secretário da Agricultura e da Pesca, João Rodrigues, muito obrigado pelas suas informações. Obrigado, um abraço a todos. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE.